Vocês querem trap? Então, pega, pega, pega! X9 nós frita, frita, frita, micro-ondas do morro sem dó. E perde a vida, vida, vida pro leve trágio da Escarió. Avalanche em terra esquimó, minha fúria no tempo de mal. Papa não é mentiroso, eu queimava até no Natal. X9 nós frita, frita, frita, micro-ondas do morro sem dó. E perde a vida, vida, vida pro leve trágio da Escarió. Avalanche em terra esquimó, minha fúria no tempo de mal. Papa não é mentiroso, eu queimava até no Natal. Ando buscando autoconhecimento pra não retalhar quem me atinge sem dó. Sempre tentaram me botar pra baixo, mas pego o impulso, minha versão melhor. Eles não entendem que eu fico mais forte e a cada buraco que abrem pra mim não passar. Quando aprendo é tipo anticorpos, não fazendo a mãe deles chorar. Um tá cremado na cena, queriam pegar, fugiu de playboy, virou DJ. Outro tentou me atrasar com fofoca, sem pensão pra três filhos e agora tem seis. Inveja, ingratidão, é o combustível pro insatisfeito. A labareda do meu coração me impede de descarregar o oitão no peito. A verdade é insuportável, é como um homem com feto. No útero artificial, criado no metaverso. Ultrapassaram uma linha vermelha com historinha de motivo. Com defeito de fábrica, como o melhor dos talarico. A minha caneta é em armamento, classe 5, destroçando quem te preza nas costas. É inimigo se escrever. O que eu sei, um dessa vida vai ter partido. Parasitas fechando os reis, disfarçados de homens extintos. E assim, ó. Essa é muita conversa. X9 nós frita, frita, frita, micro-ondas do morro sem dó. E perde a vida, vida, vida pro leve trágio da Escarió. Avalanche em terra esquimó, minha fúria no tempo de mal. Papai não é mentiroso, eu queimava até no Natal. X9 nós frita, frita, frita, micro-ondas do morro sem dó. E perde a vida, vida, vida pro leve trágio da Escarió. Avalanche em terra esquimó, minha fúria no tempo de mal. Papai não é mentiroso, eu queimava até no Natal. Quanto mais tô marcando meus erros, mais cego eles ficam não vendo o que eu faço. Psicologia reversa nas redes pra acharem que eu tô atrasado. Pediram 3R sem palavrão, 3R dos anos 2000. Meu app nota da Android tá tão pesado que ele virou exterminador do futuro. Voando mais alto que foguete da Starlink, sou um exército de um homem só. A vida é um drift, sempre arriscando em alto nível pra não ser o pior. Coelho da Páscoa que trouxe pra mim, um traidor na da frente coberto de mel. E a motivação necessária é o fim, sem tempo pra trova de gombel. O melhor empecilho pro sucesso e falar mal dos outros pro teu olho gordo, diminuindo pra dizer que é o correto. Pessoas falam e botam corda no teu pescoço, só lembrando isso não é Madiz. Eu tô apenas destroçando serpentes que tentam meu fim. Só que o veneno é fraco, eu brindo e tomo. Senta no colo do pai, que na rima não precisa esforço. Teu ego tá alto demais, pra quem copia o flow dos outros. Ajudei, foi burro demais. Só que a vingança vem o dobro, cobiça as minas dos mano por trás. Ainda palpita imaginando, paga de pá e é bosta nenhuma. 5 vezes pior que a tia do beco. Homem fofoqueiro é foda, é pior que aquele que atropela pra chegar primeiro. Chegou uma quentinha na bota, que tu só come no pelo. Se botar camisinha tu brocha, esse pau deve ter um vespeiro. Lei número 2, não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Tenha cautela com os amigos, eles o trairão mais rapidamente, pois são levados com mais facilidade à inveja. Eles também se tornam mimados e tirânicos. Porém, contrate um ex-inimigo e ele lhe será mais fiel do que um amigo, porque tem mais a provar. De fato, você tem mais a temer por parte dos amigos do que dos inimigos. Se você não tem inimigos, então descubra um jeito de tê-los.